pode aliviar, não passa do paraíso. Tô aqui pra isso aqui, nem acredito. Cada onde eu piso, cada momento eterno. Pisando no inferno, eu disco esse lugar, é verão até inverno. Me disseram, esquece o rap, trabalha e ganha um cheque. Tu escolheu uma profissão que o futuro ninguém promete. Se não ganhar, não tem gap. Se não ganhar, não tem back. Se não ganhar, não grava os track. Não vai ter o seu próprio set. Fazendo linha desde os 11, eu vi no boom bap desde os 10. Acabei com pedra na minha bota, fazendo peso nos meus pés. Teste, teste, até a última rima que resta. Dois mil reais no bolso, na balada e ainda assim se diverte. O mundo é grau, meu amigo se veste. O resto permanece inerte. Não me julgue pelo sinopse, isso não é a melhor parte do pet. Se eu perguntar de mim mesmo, pra tu não tem uma que tu acerte. Celeste, tudo de mano tem seu motivo celeste. Eu continuo na estrada andando em direção ao sol. De noite por estrelas, espero que não seja um farol. Pior parte de ser do Brasil, especialmente do Rio, é que a vida não dá um motivo pra não acender um papinho. Eu me sinto mais sábio, então que leu nos meus lábios que a força é pro mais forte, que o tempo é pro mais ágil e tudo é pra quem é vazio. Morte é um desafio que dá calor pra quem tem sede, sede neve pra quem tem frio. Que ela desce, eu desvio do que me promete, eu desvio. A vida tem um gosto bom de conviver com aquilo que cria. Se eu sou salvo pelo gongo, tanto quanto rolado por um fio. Fico que nem um mongo, porque o povo roubado não dá um pio. Um passo pro paraíso, eu tô aqui pra isso aqui. Nem arco-íris, nunca tá onde eu pise. Em cada momento eterno, pisando no inferno. Vou diz pra esse lugar, é verão até no inverno. Um passo pro paraíso, eu tô aqui pra isso aqui. Nem arco-íris, nunca tá onde eu pise. Em cada momento eterno, pisando no inferno. Vou diz pra esse lugar. Necessitado e obcecado contra todo pecado, sou iluminado. Deus mostrou o caminho, entendi o recado. É o que veremos, pois tudo o que queremos são bens terrenos. Venenos consomem a vida e nem terrenos teremos. E nem momentos serenos, mas que bons homens seremos. Passamos a vida em guerra, mas foi a paz que vencemos. Querendo cama, cigarro, garrafas de cana, roupas e grana e sexo em 2 minutos de fama. Em 70 anos na lama, como a vida te engana. 10 minutos fudendo os outros e 1 segundo se dana. É certo, que nem que não conseguiu, mas teve bem perto. Só não foi esperto bastante pra estar de olhos abertos. Esquece o certo, perto, tá sentado no trono. Olha o planeta que tá nessa frente, porque ele ainda não tem dono. Trabalha sua vida inteira por isso e depois perca tudo no sono. Porque escuta tudo no estéreo, mas processa tudo no mono. Teu martelo ou prego, sem emprego na sociedade. Ou esmaga ou é esmagado, passando necessidade. Sou refém da vida, e eu vou morrer um refém que sabe. Que o martelo só faz encravar o prego na sociedade. Que se for das verdades, se é só o que muitos sabem. Exame apenas metades, a mente poucos a abrem. E quando abrem é tarde, é igual navio que parte. Os conformados morrem de impacto. Aos 50 de idade é um passo pro paraíso. Eu tô aqui pra isso aqui. Nem arco-íris, nunca tá onde eu pise. Em cada momento eterno, pisando no inferno. Vou diz pra esse lugar, é verão até no inverno. Um passo pro paraíso. Eu tô aqui pra isso aqui. Nem arco-íris, nunca tá onde eu pise. Em cada momento eterno, pisando no inferno. Vou diz pra esse lugar, é verão até no inverno. Ha, 04. Vou falar o de praxe mesmo. Abraço pro Nobru, pro Bernão, pra Dona Alice, seu Almir, lá de São Conrado. Abraço pra todo mundo do quinto andar e todo mundo que curte o som do quinto andar. Pra Deus, minha família, minha mina. Aquelas coisas de sempre, tá ligado? Os parceiros do Cachaça Crio também. Tamo junto.